Eu quero saber quem é que está apaixonado aí. Quem já beijou na boca hoje? Se prepara que agora é o momento. Meu. Falando de amor. Ô, coladinho. Se um dia eu estiver em dúvida, é entre ela e o que os amigos falam. Eu vou anotar num caderninho a conclusão que eu tirei lá em casa. E é mais ou menos assim: o tanto que ela beija, o tanto que ela ama, o tanto que é bom estar com ela na cama, dormindo comigo de conchinha e pijama. Faz tudo isso e ainda me ama. De conchinha e pijama, faz tudo isso e ainda me ama.